tráfego, mas não desloco dele. Gente, agora nossa posição de 2 para 3 horas, tá? Uma milha. Ah, pensado, cara, já passou, já. Considera a nave acionada 01917? Estamos te chamando aí, está passando através de Papo Pitua Suta, indo para sobrevoo em Guarajuba. Considera a nave? Yang de Atacan. Autoriza 2000, gol no 396. No 396, 2000, ajuste 1012. Gol no 396, aponta estabilizado. 1012, 2000, repórter estabilizado, gol no 396. Yankee Delta Charlie prossegue para Salvador? Negativo, fazer um sobrevoo em Guarajuba. Gente, chame torre para cruzamento do campo 118.95 a frequência. Ali, grato. Salvador é o Papatango, Yankee Delta Charlie. Conte isso na posição, a critério do comandante, 6321. Ok, por gentileza, só pode apenas dar o motivo dessa sem previsão. Afirmo, o Centro Recife nos ligou 5 minutos atrás informando as autorizações suspensas. Porém não informou o motivo e estamos sem contato via telefone com ele. Estamos tentando, porém sem contato. Ok, obrigado. Gente, mantenha a linha do litoral, reporte para cruzamento final da 35, o Yang Delta Charlie. Ok, chamada para cruzamento da 35, obrigado. Xené 6315. 315. Serviço radar terminado, atenção 360, chama Recife, 1-3325-1251. 1-3325, alterna na 1251, o 6315. Estabilizando ILS, gol no 396. Torre, 118.95, composto. 118.95, grato, até já. Controle, Juliette Cabequilo. Prossiga, Juliette Cabequilo. Pronto para lançamento. Gente, o Juliette Cabequilo reporta iniciando descida. Grato. No Quebec Serra, apenas para informação, temos um tráfego efetuando lançamento de paraquedista em Veracruz, agora atingindo 1-0-5, próximo a iniciar a descida. Livre frequência para coordenação com tráfego, Kilo Quebec Serra. No Quebec Serra, apenas temos um tráfego efetuando lançamento de paraquedistas. Ainda não iniciou a descida, tem frequência livre para coordenação com o mesmo. Boa tarde, gol. Uno 396 estabilizado, baixo travado, aeronave na vista, boa tarde. Existe gol no 396, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Aguardando gol no 396. Torre Salvador, é o Yankee Delta Charlie. Prossiga, Yankee Delta Charlie. Está passando através da 35. Gente, o Yankee Delta Charlie vai manter o setor entre as sinais da pista 28 e pista 35, aguardando para o cruzamento do campo devido a tráfego na final do 1-0. Charlie. Pista 32, 17. Deixa eu manter Lagoinhas, agora de bom. Júlio, Quebec, Quilo, pronto a descida. Juliette Quebec Quilo, desça com referências visuais, reporta cruzando 2.500 pés na sua conta. Grato. O Uno 396, livre pouso, pistão no 0, 120 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, gol no 396. A rotatória. Solo Salvador, 5627. 5627, um minutinho, por gentileza. Juliette Quebec Kilo, tem frequência livre para tráfegos. Apenas um tráfego agora no rumo do, de Morro de São Paulo, mantendo no mil pés. Frequência livre para coordenação com o tráfego. A posição 105627, reporte. Coordenação aqui de solo, reporte para o táxi. Coordenação, reportará para o táxi, estacionamento na posição autorizada. É 227. Como que está a saída visual aí? 4-5-3-0. Eu não copiei. Ano 2, identifica a chegada a Mari, desce até o 050. Identificando até o 050, voo no 02. Ao norte. Charlie. Guarde o 6327, por gentileza. Eu aguardo. Confirmando? Ele chamou aqui, não. Foi trip 5627? Foi seu. Coordenas em equipe de solo, reposte para o táxi, para 3. Solo 6331, ainda nenhum contato com ele? Negativo, senhor. Perdemos o contato com o centro exercício. São Salvador, muito boa tarde, chegou a 396, pronto. Bruno 396, taxizinha Alfa, reporte antes da taxi Kilo, mantenha a posição antes da taxi Kilo. Sim, taxizinha Alfa, mantenha antes da Kilo, 396. Trip 5627, Sol. A sua escuta. Gente, quando iniciar o pushback, coordeno com a equipe de solo para iniciar o pushback com a pro da aeronave em direção à cabeceira 28, ok? Direção 28, informarei para o push. No 396, mantenha a posição antes do táxi 6 kg, prevista ao 43, mantenha a posição antes do táxi 6 kg. Certo, mantenha a posição antes do táxi 6 kg, outra novamente. Então vai manter a prova do farol de Itapuã, temos 5 aeronaves em sequenciamento. Então vai manter a prova de farol de Itapuã, reportando descida, o Mike Eco Delta. Poxa, na 6327, eu estou voltando? Gente, devido ao fato ocorrido, estamos sem previsão. Há intenção de cortar o motor e retornar para o pátio, o 6327? Por campeonato, irmão, eu sei que eu estou aqui, daqui a pouco abro esse negócio aí, aí eu danço. Deixa eu aumentar aqui. Gente, 6327. Obrigado. Paulo, TAN 3155, aguarde cópia November. A informação em curso, aguarde cópia Guarulhos 340. Aguarde, está com dificuldade de obter autorização? Afirmo. Salvador, a senhora me atreve no pato. 0 no 12 indicada. 260 reduzido. A gente pode manter 260 ou número 1 para sequenciamento? Número 1, vamos manter então, SPGOL 10 no 12. Whisky, Kilo, Quebec, confirme a indicada? 270, Quebec. Reduz a 220. 220, reduzindo. Eu só mando o 5527 na próxima aeroporto. Oxalá 6327, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera chama Tua 8895, altímetro no zero, no 2, bom voo. Autorizado o táxi, o ponto de espera da 10, chama Tua 8895, Oxalá 6327. 5627, eu sou o Flashback. É, o 5627 está autorizado para o feedback. 5627, mantém a posição, tem um 09 da Gol para ingressar no Pato 3. Mantém a posição, por gentileza. Bruno 396, ingressa para o Pato 3 via Taxway Kilo. Portão previsto é o 07 do Pato 3. Posição 07 do Pato 3. Tá certo, vai ingressar Kilo. Posição 7 do Pato 03, gol 396. Meia 321, mantém o. Tá pronto para pushback quando tá autorizado. Gente, mantém a posição. Mantém. Oxalá 6331, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 e Taxi Índia. No ponto de espera chama Tua 8895, altímetro no zero, no 2, bom voo. Oxalá 6331, autorizado o táxi via Pátio 1 Índia, 2012, ponto de espera 8952, obrigado. 17, desça para o 050. 050, 3217. 1120 graus, 15 nós. Livre decolagem, dá 10-6-3-7. Visão de 5 minutos, o Gol 649. Beleza, obrigado. Pode ficar a regra da presença do Quebec da horizontal, horizontal para a hora, ó. Negativo, o senhor vai na proa de, da rotatória. Whisky, Kilo, Quebec, descendo para 1.500 pés. Plano modificado, 1-7-5-7. Após o Airbus da companhia passar a cauda. Ok, após o Airbus da companhia passar, é autorizado o pushback 6321. Bolo 649 é o solo? Na toda rotatória, descendo para 1.500 pés. Descendo para 1.500 pés na rotatória. Reduzindo para 1.970 mais. 1.970, cara. Entendi. Da livre após o Oceaner ou meia afastada da rua. Afirmativo, Airbus ou Oceaner. Desça para o 0620, 0 com 240 nós. 060 com 240, tá bom, 243. Gente, Boeing da Gol 737-800, parqueando no pátio 3 à sua direita. Após o mesmo sinalizar o estacionamento, inicia o pushback no pátio 3. E o pushback normal, com a proa da aeronave agora para a torre de controle. Pushback normal para a aeronave. Solo 649. É, foi por acaso o avião que passou atrás aqui, foi esse, eu tenho mais um. Ele está passando agora o portão 05, através do 05, ele ainda vai passar a cauda. Check. Só de manter referência de visual, já ficou? Está completamente visual, só não conhece o local. Gente. Controle Salvador, gol 19925, boa tarde. Zero, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leida, após Leida, voa direto posição Eudes, onde intercepta a rota Pesolo 44 até a posição Nilsa, November, Índia, Lima, Serra Alfa, após conforme rota do plano. 5444 no transponder, o controle 109.8, triple Cogino, TAM 3155. 20 graus à esquerda, para ajudar a formação. Tem condições de uma toque, tá presente? É um pouco à esquerda da posição toque, tem mais 5 milhas e vamos para a próxima. Gente. Pois conforme. Aciona 5444-1198. Protegimento correto, 03 é o portão. Reporte quando pronto para acionamento do pushback, TAM 3155. Chamada, obrigado. diz que aqui no Quebec tá visual Fono 7? Afirma, Quebec. Diz que aqui é o Quebec, mantendo a proa da rotatória, torre 118.95. 118.95, Quebec. Dirigindo 050, PAN 3217. 3217, desce até 4.000, ajuste no 012. 1012, descendo para 4.000, 3217. 1012, aguardando autorização de pouso, pista 17. 0-2, aguardando a pouso, 17. Vamos esperar a chama torre 108.95, altímetro 1012. Informo que seguirá um 737 da Gol. O mesmo sinalizando pushback agora no través da posição 03. Tá ok, então é o número 2, segue o 737 da Gol. E a torre de 1245, 6321. Afirmo, altímetro 1012, bom voo. Obrigado. 3207. 3547 na produção. Gente. Voo no 012, inicie redução para a próxima. Reduzir o voo no 012. Quilo, Quebec. Repartará, Quebec. Sono 80 como nível final. Obrigado. É, o Prisma voa a Ilhéus da Presente, posição. Mantenha a saída, o Oceaner 6327. Tá bom. Trip 5446, desça para 3.000 pés, o ajuste no 012. 3.000, no 012, 446. Estabilizado, gol no 012. Gol no 012, você complete a final, reduzindo para a aproximação, torre 118.95, bom pouso. 395, obrigado, até já. 5.6. Autonomia de 3h30, alterna Recife. Trip 5627, táxi em frente. Reporte para ingresso no pátio principal, altímetro 1012. Frente em frente, reportará. Que mantém 4.000, então 3217. 3217, desce para 2.000, ajuste 1012, está livre, LS, retorno estabilizado. Autorizado 2.000, livre das restrições em Pelotão, 3217, autorizado, ele é. 2863, 31, Xanã. Papapá, Marquinhos do Delta, não ideal. Gente, Delta, para 500 pés, com 1012. Descida 500 pés, para 1012, papapá, Marquinhos do Delta. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6331, cruzando 2.000 pés, da Euleda Bridge. 6331 da Ocean, boa tarde, direto Leda, vigila. Direto Leda, 6331, grato. 1649 da Gol para o Taik, alterna Salvador, 2 horas e 13 de autonomia, com 9... bordo. Não copiou, PUB. 9-2. Estimativo, gol no 649, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 108.95, altímetro no 012, bom voo. 1012, obrigado. Oceaner 6321, segue 737 da Gol, ponto de espera, chama a torre 108.95, bom voo, meu Oceaner 6321. 737-295, obrigado, boa tarde. Trip 5627, segue Airbus da Oceaner Avianca, como número 3, no ponto de espera, chama a torre 108.95, altímetro no 012. Bem, seguindo aqui. Isso. Corrigindo. Reporte atingindo 500 pés, Delta. Será que eu enfiado, Delta? Whisky Kilo Quebec, é o estacionário. Está a frequência livre? Estou aí. Boa tarde, eu vou no 649, está no ponto de espera da 10, está pronto. Gol no 649, visual com tráfego na curtíssima no 0. Afirmativo. Gente, após o pouso do Boeing da companhia, está autorizado a alinhar e manter o cabeceiro no 0. Gente, após a alinhar da companhia de mantém o 649. E 7. Quando lenta. Papapá, Mike, Eco Delta, Campo 10. Ok, chame agora a torre 118.95, Mike, Eco Delta. 145. Mike Eco Delta, Itapuã para ingresso, pouso na 7. Mike Eco Delta, está autorizado cruzamento da final 1-0, reporte final 1-7. Autorizado cruzamento da final 1-0, reporte na final 1-7. Tá bom, papai, Mike Eco Delta. MS-327, serviço radar encerrado a 33 milhas do oeste de Salvador, passa nível 1-3-0, chama agora centro Recife em 133.25. Recife 33.25. Negativa, 133.25. 133, agora tem. Perfeitamente. Ele tem a 649 da Gol. Torre 118.95. 18.95, até logo. 3217. Tira a base. Bateu pro e aguarda a atualização para base. Torre Salvador, Altar 3217, estabilizado LS 10, baixar travado. Total 3217, informa o ciclógico a 500 pés, mantendo a sua direita, mantendo a sua, correção, sua esquerda, mantendo a proa, afastando a final 17. Autorizado, pouso, pistão 10, vento 120 graus, 129. Afirma, de pouso 10, tá 3217. Lama 49, decolada 07, chama controle 1, 19, 18. 19, 8, grato, tchau, tchau. Guardando pra virar base, marca com o Delta. Gente, marca com o Delta autorizado base, reporta final 17, baixada travada. Delta. Corre, boa tarde, Xanem 321, ponto de espera pronto. Xanem 321, mantém ponto de espera do 10. Nosso planejamento foi reto, confirmando que abriu com a torre em 118.95 para acionamento da crise. Saria do 2263, contato radar 66 milhas sudoeste de Salvador, chegada Mari, reposto para descer. Guardaremos, é possível já, já está na prova de Mari, obrigado. Está inteligível, poderia confirmar? Papapá, Mike Eco Delta, na base da 1-7, baixar para baixo. Gente, Mike Eco Delta, está autorizado para 1-7, aguardando autorização de pouso. Autorizado final, aguardando. Autorizado final, aguardando autorização de pouso, Mike Eco Delta. Reduzindo 1-7-0, gol no 9-5. Controle 1649 da Gol. Fundo 649, boa tarde, passa 4 mil pés, contato radar direto Leda. É possível vai Ilhéus, é presente? É negativo, boa Leda, após Leda, Ilhéus. Beleza, Leda da presente, então. Ali, mantém 1-0-6-3-2-1. O Mike Eco Delta, autorizado pouso pistão 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-3-2. Autorizado pouso 1-7, Mike Eco Delta. Salvador, o Xanem 314, 190. Número 2, autorizado final ILS, reporta localização. Autorizado 2000 pés, reportará estabilizado 925.4 meses. O Xanem 331 passa nível 160 a 30 milhas de Salvador. Serviço radar encerrado, Xanem Centro Recife, em 133.25. Matheus, escuta. Anemia 331, passa nível 160 a 35 milhas de Salvador, serviço radar encerrado. Chama agora centro, Recife, na frequência 1, 3 decimal 25. Gente, confere, Recife agora 3325, obrigado, bom dia. Oi, boa tarde. Obrigado. Controle, o 35443, estabilizado no ILS, pista 1-0. Família do externo, completa final, torre 118-95. 2895, passando externo, trato. Posição Flock. Aciona 5505, controle 119-8. Telezaro Petrolina, o 340. Zona 0, curva pela direita, pela esquerda, disputa na Apesura 2-0, saída Momo, Flock. 5505, transporte 19-8, controle, acionar 63 ou não faz? 314, saída Momo, Flock. Fox, Lima, Oscar, Charlie, Quebec. Afirmativo, Momo, Flock. Direito correto, está te pronto para a puxa. Próximo a Juliette, o tram 3217. 3217, outra posição e aguarde para ingresso, Juliette. Será a posição em Guadalajara, 3217. Tram 3155, me chamando para iniciar o puxa. Agora, apresentando agora, dando a retirada do 5 e já está sendo efetuado, obrigado. Gente, não vai dar passagem à aeronave da companhia, que vai aparecer aqui no 01, após a passagem da mesma retaguarda. Inicie o puxo, são 3155. São 3217, ingresso no Juliette para o portão 01. Ingresso na Juliette para o 01, tá? 3217. É, retorno de onde, Charlie? 119-8. 19-8-6329. Salvador, mantém litoral norte até através de Interlagos, reposta através de Interlagos. Link Delta Charlie. Zona localizador, gol 925. 925, ciente, redução para aproximação, 3 milhas do externo, torre 118-95. 102-95, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Chané, 6321, Arbor Elephant. 321 da Oceaner, ciente, contato, radar, vigilância, submantém nível 320, saída Árvore, linha 321. Sobe 320, é, poder voar Arbor ou Elefa, 6321? Do Arbor, 6321. Arbor, 6321. Passando no 40, gol 649. Confere a 22 minutos em Salvador, serviço radar encerrado. Chame agora centro Recife, frequência 133.25. 3325, uma boa tarde. Romeu Alves, está autorizado o táxi, até Itaçu 17, reposto para ingresso. Torre Salvador, muito boa tarde. Gol 1925, passou Índia Serra, tá visual. Gol 1925, ajuste no 012, a porta vai estar travada, aguardando pista livre. 12 já está baixada travada no 925. Gol 649, por favor. 133.25, alterno 25.1. 3325 e 251, obrigado, boa tarde. Direita, chama Solen 1219. Lembrando a direita, Solen 1219, 35446. O 35446, já levou. 35446, Alfa, quilo para o Pate 3, atento os vendedores. Alfa, quilo para o Pate 3. Romeu Alves está autorizado a alinhar e manter cabeceira 17, reportando pronto. Realizador 75. No 755, a 2 milhas no marcador externo, completa sinal LS, reduza para velocidade final de aproximação. Enxerga agora torre 118.95. Reduzindo, confirme a torre 23. 18.95. 295 graus. 3 5',' 6 7││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Passaredo 2263, desça para 2000 pés, direto Duna, livre LS. 2000-1002, Duna reportará no LS, Passaredo, obrigado, senhor. Oceaner 6321, voa Elefa. Elefa 6321. Romeu Oscar, mantém aliado e pronto, cabeceira 17, aguardando autorização de decolagem. Autonomia de 4 horas e 20 minutos. 120 graus, 14 nós, está autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, vou anotar. 25, livrou na foto. 925, táxi de Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 925. Anterizando 55, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Via Índia, ponto de espera, 119. É, corrigindo 119, 183. 118, 95 é a torre, rotando 3155. 118,95. Número 2 para cópia. Controle de Salvador, MJTA. Kilo Romeo Oscar, fica a 30 de turbulência do Boeing da Gol, que pousa no 0. Após estar autorizada a decolagem, pista 17, o vento 110 graus, 15 nós. Afirmativo, Kilo Romeo Oscar. Torre, Salvador é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. O Yankee Delta Charlie da presente, reporta setor norte da torre. Charlie. São November Yankee Mike, pronto, cópia. Mike autorizado, voo local, Salvador Salvador, com TGL em Vera Cruz. Decola da ONU 7, com o primeiro curva à direita. O número pé, corredor axé. Aciona 0402, controle 119.8. Voo no 755, Solas 119, livre à direita, chama Sola 121.9. Direita 119.75. O Yankee Delta Charlie apenas confirmando, irá cruzar o aeródromo e depois prosseguir com o Pro do Litoral Sul? Na negativa, vai pousar no Pacho da Aerostar. Gente, então dá presente livre à direita, reposta através norte da torre. Tá. 1-1-3-9-5, nome Yankee Mike. 133-25, alternando 1-2-5-1. 1-3-3-2-5, 1-2-5-1, Oceané 6-3-2-1, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Já pode ser autorizado o diretor, está? Informa a TR da Trip, que é da Colorado, pista 1-0. Boa tarde. Salvador, Salvador, com TGL em Vera Cruz, decola da 1-7, com o primeiro curva à direita. Restrição no meu país, corredor, chefe. Pressiona 0116, controle 119, pressiona 8. Controle boa, é o Kilo Romeo Oscar. Meu Oscar, controle, mantém 065, direto de GQE, vigilância. Ascensão para o 065, direto de GQE, o Kilo Romeo Oscar. Parecionamento para Rio Nuno, entre 95, seja mais correto. A transição foi cortada, confirme quem chamou a torre. Luiz, que livre acionar, chama para o táxi. Lip 5627, informa um Bravo 06, helicóptero a 500 pés, na... mantendo o setor norte da torre, está autorizada a decolagem da pista 10, vento 10 graus, 15 noite. Bem, Bianchi que Delta Charlie, está autorizado o final no 7, reporta para Aerostar. Charlie. Que Mike está autorizado, táxi até a introdução do 07, reporta para ingresso. 3155, ponto de espera pronto. São 3155, mantém ponto de espera do 10. Está mantendo. Usa a parábola de aproximação final, baixa o trem e chame a torre 118.95. Excelente recomendação, senhor. Obrigado aí, é um bom trabalho. Bom pouso, boa tarde. Natal, Páscoa, você também aí, tudo de bom aí, boa Páscoa, fica com Deus, obrigado. Divisando manobras. Charlie, graças. Trip 5627, decolado 23, chama controle 119, decimal 8. 1198, graças. Corre, passarela 2263, boa tarde. Passarela 2263, ruas do Chino 012, é porta baixada travada. Passarela. Boa tarde, Trip 5627. Trip 5627, é o controle saída pouca vigilância radar. Pouca vigilância. Boa, é o Azul 4144, informação Oscar. Azul 4144, Oscar, confere agora, cópia. Afirmativo, vamos prosseguir na aproximação, estamos cientes. Caso de Luiz, está autorizado o táxi até a intenção 97. Chame pronto para ingresso, fique atento a um Bravo 28 Alfa na mesma. Nós confirmando um papá 28 alfa. Passarela 2263, está autorizado o pouso, pistão 0, vento 120 graus, 149. Apenas confirmando, baixar travado. Baixou e travou o ciente do vento. Delta Charlie, considera a sala 24, estacionar a frequência livre. São 3155, visual com ATR na final 10. Afirmativo. Gente, após o pouso mesmo ali, mantém cabeceira 10. Após o pouso ali, mantém 10. 217, nível 360, confirme. 3217, formação acústica ótica, número 3, para cópia. Salve, Mac, Mike, quando o ponto está autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. Channel 6314, posição 08, divisão da meta para táxi. Porta lá. Do 4144 ao solo. Então, 4144, para informação, o centro está com uma dificuldade no radar, então não está operando convencional. Devido a isso, estamos acordando contato com o mesmo para coordenar o seu plano. Vai haver um atraso mais ou menos uns 10 minutos para a sua cópia, o azul 4144. É uma pergunta, 10 minutos da presente ou 10 minutos do Major ABC? Esse não está presente, o azul 4144. Ok, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, equipe 9961. Centro de informação Oscar, autorização para Belo Horizonte, para o Porto Pontura. Equipe 9961, no Oscar, confere agora de cópia. Sim, escuta, senhorita, 9961. Fumaça 16, pronto, cópia. 16 autorizado para Natal, nível 190. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, sai da Cuca, Jamo, após voo direto, Natal. Aciona 5514, controle 119, sinal 8. O passarelo 2263, livrou, está na sua escuta. Alfa Quilo para o pátio 3, o passarelo 2263, até o sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, até o sinalizador, até lá, está na sua escuta, obrigado. 0, vento 120 graus, 139. Está iniciando, capteiro 10. Salve Mac, Mike, fora do solo 28, chama controle em 119, decimal 8. Abraço, 8, 9, Mac, Mike. Vento correto, parte para acionamento, fumação no meio. Taxi na 6314, 135. São 3 horas e 30, alterna Recife. 6314, tá? Que se vê parte 1 em Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 092. Índia, no ponto de espera 4 horas, obrigado. Dubai, no corredor Axé, 9 e meia, que mais? Confirme a intenção para o voo, 9 e meia, que mais? Feijão e Veracruz, salve bem aqui mais. Reporte Farol da Barra, novembro e aqui mais. Reportará no Farol da Barra, salve bem aqui mais. 9, chama controle, 119, decimal 8. 119, 8. 217. Grato, mas foi. Controle Salvador, até 3155. 3155, boa tarde, direto Leda, vigilância. Direto Leda. 2, está autorizado decolagem, pista 17, vento 120 graus, 13 nós. Sena 6314, a linha e decola pista 10, vento 110 graus, 14 nós. Lima decolagem livre, 10, Ocean 6314. Menos estimado para sua cópia, TIP 9961, tem mais 3 aeronaves aguardando cópia também, por gentileza. Sim, você tinha confirmado sua saída prevista, seria Coral? Nível 200, seria prevista da Euleda, o ponto de direção de Elza, onde intercepta seu whisky 1. Então, entra pela Whisky 10, o nível 200, sentiu na manhã. O meio, utilizado o táxi, no hotel, chame a torre 1 no 8, decimal 95 para cruzamento. Chama o sinal 10, chame a 3114. Gente, eu chamei a 6314. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango Bravo Kilwhisky, decolado da 17, na sua escuta. Bravo Kilwhisky, boa tarde. Vigilância radar. No meio na estrutura do solo. Por gentileza, confirme os dados de táxi e pessoas da guarda de autonomia. Estou atrás de uma torre e fumaça no meio. Descoordenação, fumaça no meio. Sena 6314, decolando 33, chama controle 119, decimal 8. Sena 2, bom dia. Boa tarde, 3541, controle Salvador, 35364, lembrando 200. Gripe 5364, boa tarde. Desce para 2000, chegada Bonf, altimetro com 02. Acione identificação, vigilância. 2000, descida, ajustado 1012, 3553, RS4. Quatro, passa 35 no quarto, boa tarde. Voa Duna, desce 2000, altímetro 012, vigilância, identifique. Salvador, Chané 6314, boa tarde. 6314, boa tarde. Sai da Momo, contato radar vigilante. 6314. 3514. Bom dia, foi a Duna, desce 2000, altímetro 012. Duna, 2000, 012, obrigado. Direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, onde intercepta pelo 16 e sai conforme a rota. Aciona 5520, controle 119, sinal 8. Autorizado, convite conforme 340, decola 103 da Euleda, foi direto posição bridge, intercepta pelo 16. O transponente fica 5520, controle 198. O azul 4144, posição número 4. Estou confirmando, o transponente é copiado pelo azul 4144, foi o 5520. 5520, sim. O treinamento correto, pode tomar a bucha. Claro. Então, 3217, pronto, fazer. 3217, prossiga. 3217, autorizado para Confins, nível 360, Viper Zulu 16. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voo direto bridge, intercepta Viper Zulu 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5516, controle 119-8. Na próxima direita, com o Daniel Patrio 1, Taxi Índia, reportando o ponto de espera do 10. E aí intercepta a Alfa Zulu 16 conforme plano. 5516 no transponder, o controle de saída 198, o TAN 3216. TAN 3216, cotejamento correto, aproximando para push. Semanar para push, TAN 3216. TAN 3155. Prossiga. Serviço radar encerrado, passa nível 140 e chama agora centro Recife na frequência 133.25. Recife 13325. Temo. Coordenado com o controle, aguarde. Gente, com máximo no meia, para esse tipo de procedimento seria feito, teria que ter feito um plano Zulu, quando se prosseguiria visual após o instrumento. Tip 9961 no pronto copy. 3.800, graças a Deus. 0, Whisky 1. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa direto Ilhéus, onde intercepta o Whisky 1 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5453, controle Salvador em 119.8. Paciente nível 200, partida da El, após Leda, após voa direto Ilhéus para Whisky 1. 5453 é transponder o controle, Salvador 198, 9961. 9961, cotejamento correto, fecha para puxa. Ah, já pronto, seria para pushback, acionamento, seria. Confirma posição, o trip 9961. Confirmar aqui, senhor. Na posição 5, trip 9961, só repórter que vai ter que fazer o acionamento na posição. Gente, trip 9961, podendo ser o trip de solo, reporta para táxi. Decente, livre aqui no acionamento, reporta para táxi. 9961. 1-0 no 3, pronto, copy. Pronto para copy, 1-0 no 3. 1-0 no 3, autorizado para Congonhas, nível 360, Viper Zulu 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa direto bridge, onde intercepta Viper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5542, controle Salvador 119-8. Autorizado 360 para São Paulo, fora da Alcantara, com curva direita. Israel, Leda, após o bridge, Upper Meia até Bravo, Hotel Sua, aí Conforto 92. Aciona 542, transponder, 119-8, motor e Bono 0 no 3. Bono 0 no 3, procedimento correto, pode chamar para push. Deixa mal o 03, obrigado. Solo azul 4144, pushback e estacionamento na 4. 1144, ligue o trono, toque para táxi. Chama táxi 4144. Controle Salvador, fumaça 16, decolou na saída Puca. Ok, fumaça 16, o controle havia solicitado o visual até a Praia do Forte, o controle autoriza subindo para 2 mil pés. Vou manter 2 mil pés na, no perfil da saída, autoriza a linha do litoral. É autorizado manter a linha do litoral 2 mil pés, chame na Praia do Forte para continuar a subida. Chamarei na Praia do Forte para subir. Luiz, que ciente, TGL em Veracruz? Ciente, frequência livre, tráfego Luiz. Frequência livre, chora na graça da Cruz. Sou um Veracruz, é o trip 9961? Sim, bom. Está livre, acionamento é para a táxi. Vou entrar para a táxi, 9961. Meu Oscar, 40 milhas de Salvador, mantenha nível 065, serviço radar encerrado, chame Centro Recife em 128.8 para informação de voo e alerta. Tilo, meu Oscar. A Mike Eco Delta, começou com o seu Oscar, agora de cópia. Eco Delta está autorizado no meu país. Decola da 17, primeiro curva direita, corredora Xé, Manati, aciona 0125, controle 119.8. 5364. Planejamento correto para acionamento de táxi, torre 118.95, como é que é com Delta? Boa tarde, é o gol 1925 com. O 25 começou com o seu Oscar, agora de cópia. Boa tarde, 4144 com. Nós temos 109 a bordo, autonomia para 3 horas, Serra Galeão. 144, taxi via Índia, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 092, bom voo. 102, azul, 4144. 206, boa tarde, desça para 3.000 pés, voa, posição azul, na última, como 012. 206, Equipe 5364, subvetoração radar, mantém presente pro limitado pelo localizador. Mantém a presente pro limitado localizador 3364. Então, chamou o Paulo? Bom, nós estamos podendo coordenar com Brasília, o nível 3240, devido ao performance. Sim, está pronto, cópia o gol 1925. Pronto, cópia. 1925, autorizado para Brasília, nível 240, via Perzulu 17, decolada pista 10, com primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Aciona 5532, controle Salvador, opera em 119.8. Brasília, nível de voo 240. A rota é Perzulu 17, após confirmado só, decolada 10, cruza direita, saída Arbor, transmissão Elefa. Transporte 532, controle de 98, 1 95, atendimento correto, atendimento para puxa. Boa Jama, por uma fumação no meio. 190, proa Jama, fumação no meio. Back Serra, controle, mantém 1.500 pés, inspeções visuais, conforme procede de morro. Tru. 3 horas e 40 da autonomia, alterna Vitória. 3 horas e 40 da autonomia, Vitória, confirma o POB, o trip 9961. 4. Back Serra, parte 1.